agora para o nosso quarto e último bloco, essa que é a nossa 50ª edição, perdão, 56ª edição. É, mais uma vez, estamos os três reunidos aqui, né? Já que o Leonardo trabalhou duas semanas sozinho aí, mas felizmente nós podemos retornar. É, e a gente tem uma novidade, né, no bloco de perguntas. A gente tem perguntas em áudio agora, né? Uma ideia do Ricardo Figueroa, do grupo Loucos por NASCAR, ele que arrecadou as perguntas aí, fez a dele e arrecadou mais duas perguntas. É, então a gente já vai começar respondendo. É, a princípio a pergunta é do Helder, né? Ele vai se apresentar e fazer a pergunta. É, então eu já vou colocar a pergunta do Helder aí para vocês ouvirem e aí nós já vamos voltar com o Leonardo respondendo a pergunta. Olá, sou o Helder do Loucos por NASCAR. Gostaria de perguntar que tipo de estratégia os pilotos devem usar na próxima prova. Se devem buscar a vitória para se garantir logo ou uma prova cautelosa, vendo que nessa prova de New Hampshire vários deles se envolveram em acidente. Bom, Helder, a estratégia boa mesmo, claro que é a vitória mesmo. Eu creio que eles não vão ser tão conservadores. É, talvez Keselowski e Joey Logano um pouco mais conservador, mas eu creio que o resto realmente deve estar pensando em vitórias. E olhando por cima, olhando assim por cima ali, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pelo menos 9 pilotos vão estar lutando pela vitória, já que eles precisam realmente estar um passo à frente deles ali, já que a diferença entre todos esses pilotos aí é muito pequena. Hélio? Então, Helder, meu amigo, diferente de Logan, né? Agora com esse ponto, né? O pessoal vai. Lógico, vai ter gente ali chegando no final, indo pro tudo ou nada, né? Veremos qual vai ser a estratégia do dia, né? 2 pneus ou 4 pneus, que nas últimas paradas pode ser um fator, né? Eu até hoje lembro de uma prova, acho que é 3 anos atrás, que foi o Matt Kenseth, não trocou nenhum pneu, trocou 2 pneus e todo mundo trocou 4 pneus e o pessoal que estava dominando a prova, todo mundo caiu do cavalo. Você deve lembrar dessa prova, né, Léo? Acho que em 2011, 2010. Foi uma prova, uma vitória que quebrou um jejum do Kenseth de anos. É, e agora, eu acho que alguns pilotos que, como a diferença é baixa de pontos, né? Eu acho que a gente vai ver alguns pilotos arriscando, principalmente nas últimas paradas. É, eu acho que a estratégia, Helder, não tem estratégia. A estratégia é ir para cima. É, desses 9 que estão brigando pelas 5 vagas aí, não tem que ser conservador. É, e lógico, se o Jimmy Johnson, o Dale Earnhardt Jr., o Jeff Gordon, o Kyle Busch, são pilotos que estão em situações um pouco mais confortáveis, eles vão ter que brigar pela vitória. É, e os outros 9 pilotos ali que estão naquele bolo lá, Almirola, Almendinger ali, Ryan Newman, o próprio Kenseth, o Cal Edwards, esses vão ter que pensar em chegar na frente, com cuidado, lógico, para não se envolver nenhum tipo de acidente, nem forçar demais o equipamento e os pneus. É, se conseguirem vencer, lógico, a melhor coisa a ser feita. Mas tem que ir com cuidado, porque, como eu disse ali, são 12 posições que te joga do céu ao inferno ali em questão de uma volta. É, então, para mim, a estratégia é pisar fundo e tentar chegar na frente, o mais na frente possível, se possível, vitória. Então, o pessoal tem que correr para a vitória mesmo. Quem que está precisando de resultado para se classificar. É, a segunda pergunta é do Leonardo, né, também feita por áudio. É o Leonardo, que também é do grupo Loucos por NASCAR e também é do NASCAR só para fãs. Então já vamos colocar o áudio da pergunta do Leonardo aí e depois o xará Leonardo Guiné já vem responder. Olá, meu nome é Leonardo, eu sou aqui do grupo LPN Loucos por NASCAR e do NSPF, NASCAR só para fãs. A minha pergunta é a seguinte: após a prova de Dover, você acredita que alguns dos pilotos que estão atualmente fora do Chase possam entrar? Eu creio que não. Creio que, na minha opinião, não. Não deva acontecer isso não, Leonardo. Hélio? Então, Leonardo, olhando aqui na tabela, a gente vê o Matt Kenseth, né, em oitavo lugar com 2.057 pontos e o último dos 16 é o Almirola com 2.045, né? Ou seja, você tem 12 pontos separando 9 pilotos. É, em uma prova como o Dover, que é uma das pistas mais difíceis da categoria, em que quem tem as long runs, né, que você começa com um carro mais não muito bom, a chance de você já tomar a volta no início é grande, né? Eu acho que a jogada é sobreviver durante essa primeira parte de prova, né? E se algum desses pilotos, entre esses 9, acabar chegando a ficar uma volta atrás, a sua vida vai acabar se complicando. Com isso, o próprio Matheus, o próprio Cauera, o próprio Mendinger, que estão um pouco mais à frente na pontuação, ele tem total chance de sair. Daí chega na sua pergunta, né? Almirola, bola do Kurt Busch, tem vitória recente aí. É o Hanley, né, que é um piloto que anda muito bem em Dover, ele tem toda a chance de tirar essa diferença, né? É o próprio Casey Kenny, com a sua irregularidade, o Ryan Newman, que, como o Léo falou, não tem os melhores números do mundo em Dover, eles possam cair fora do top 12 e os pilotos que estão fora subir para a próxima fase. Pedro Mugart? Cara, eu acho que sim, tem grande chance de quem está fora entrar. Eu cravaria hoje, Leonardo, só os 7 primeiros no próximo round, né? Óbvio, os 2 carros da Penske estão classificados. Aí tem mais 5 pilotos aí, o Harvick está dentro com certeza, o Johnson também. O Júnior e o Kyle Busch quase 100%. E o Gordon com 21 pontos acima da linha de corte ali. 31 à frente do Almirola, eu acho que também está classificado. Agora, Edwards, Kenseth, Almendinger, Kenny e Newman não estão garantidos, a diferença é muito pouca, né? Então, assim, como eu disse no bloco anterior, eu acho que Egan, Almendinger, Casey Kenny, para mim, são os caras que devem mais se preocupar. O Hamlin não, Dover é a pior pista dele, na verdade, o L. Em termos de média, tá? De chegada. Sim. Então o Hamlin é um cara que tem que trabalhar com cuidado. Não acredito no Biffle, pelo que ele tem feito nas últimas etapas. E eu acho que Kurt Busch e Eric Almirola tem grandes chances, assim como o Hamlin. Mas o Hamlin tem que andar com cautela a princípio. Mas eu acredito que 2 que estão nessa linha de baixo aí devam se classificar sim. Com certeza. Sim. E um fator importantíssimo, né? Como só nenhuma outra coisa está aparecendo, tá, 93 da BK Race, aqueles 37 lá, que estavam fazendo, nem Start and Park poderia considerar que eles dava 100, 150 voltas, mas se você tem um problema no início da prova e não tem muitos acidentes, a sua chance de terminar fora do top 40 é muito grande. E para qualquer um desses pilotos aí acima do top, abaixo do top 5, um 38º, até um 40º lugar pode ser fatal, né? Dependendo da combinação de resultados, né? E lembrando, né? Vai ser uma prova interna especial. Muita gente vai apostar coisa que não faria em outras provas. Não tem nada a perder, né? Com certeza. Com certeza. E esse baixo número de start and park no ano inteiro, vem sendo assim, né? Vem tornando as coisas mais difíceis. Então, um descarte de 40 pontos aí, cara, já era, um abraço. E dificilmente em outro round você conseguiria. O Arica Almirola é quase um milagre, assim, contou com a sorte ao extremo de vários pilotos terem problemas. Bom, agora então nós vamos para a pergunta do Ricardo Figueroa. Bom, eu sou o Ricardo, do grupo Loucos por NASCAR, e vamos lá. A NASCAR vai anunciar essa semana o novo pacote de regras, o pacote para 2015. E muita gente tem falado na história da redução da potência dos motores. Parece que vai baixar em 50 cavalos. Vocês acham que vai acontecer isso mesmo? A categoria vai baixar os motores da Sprint em 50 cavalos? E vocês acham que isso vai funcionar, vai melhorar alguma coisa? E a segunda pergunta. A corrida de Chicago foi uma corrida muito legal. A corrida de New Hampshire, que todo mundo fala que é meio chata, da metade para frente ela foi espetacular. Dover está com cara de que vai ser feroz também, porque a briga para sair do Z4 vai ser apertada. Então, vocês acham que, em termos de emoção, a NASCAR acertou a mão com esse novo formato de Chase? Essa coisa de ter rounds eliminatórios na questão da emoção para quem está acompanhando. Vocês acham que isso funcionou, ficou legal ou não? Valeu, isso aí, bom trabalho. Bom, Ricardo, respondendo a primeira pergunta sua, a NASCAR realmente vai fazer isso, anunciou que vai fazer essa mudança nos motores aí, e vai ser uma mudança não muito grande na questão de estrutura de motor. O motor em si não vai mudar. O que vai mudar vai ser colocado uma placa resistora, né, que agora vai estar em mais pistas agora, vai estar em praticamente todas as pistas agora. Ela já existe, essa placa aí. Então, só que agora ela vai estar em todas as pistas e vai ter uma diminuição muito grande aí, cerca de 125 cavalos, cai de 850 para 725 cavalos a potência dos carros. Uma mudança significativa, mas também que não vamos notar tanta diferença. Só não vamos ter mais aquelas velocidades absurdas, aquelas médias absurdas, igual eu estava tendo em Chicago, em Michigan, que ele estava passando das 205 milhas aí, onde que eram pistas que o Maremar chegava a 200 milhas aí. Então eu creio que realmente vai voltar ao que era antes, que como agora vem tendo aí muitas quebras de recordes aí, eu acho que com essa redução aí nós vamos ter uma diminuição dessa quebra de recorde aí, uma atrás da outra. Tanto é que o ano passado, se não me engano, foram 16 quebras de recordes da Sprint Cup. Então eu creio que o ano que vem essas quebras de recordes aí vão ser bem menores, vai ficar algo mais difícil de acontecer, e claro, vai voltar a ser como era antes, uma velocidade um pouco mais reduzida. Vamos dizer que dependendo da pista aí vai cair a média de 10 milhas aí por pista aí, 5 milhas por pista na média. Então vai voltar mais ou menos o que era antes, nada de tão preocupante assim, nada de tão alarmante assim, que vamos ter carros lentos na pista. Hélio? Então, além dos motores, né, até a proibição de testes particulares, né, estava uma grande discussão, né, muita gente com algumas opiniões, né, gente achando que os times pequenos seriam prejudicados pela falta de testes, né, pessoalmente, eu acho que o meu foco, assim, minha preocupação é a questão de redução de custos, né? Em Michigan, quando eles foram fazer o teste lá, né, um mês, dois meses atrás, eu vi os pilotos, praticamente sua maioria, 80%, 90%, falando que o problema era a questão aerodinâmica, né? O downforce, né, que era o grande inimigo, não a potência dos motores. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque toda ação da NASCAR, ela traz os seus críticos naturais, né, que sempre condenam, né, sendo até apocalípticos, né, isso praticamente toda ação que a NASCAR faz, todo anúncio que faz a gente vê esse lado, e a parte dos otimistas. Como o Leonardo falou, pela que eu vi lá, pela tese que eu vi, diminuíram em 3, 4, 5 milhas, dependendo da pista, né? Eu acho que o Pedro vai ter informações mais consistentes que a minha, mas eu, pessoalmente, eu acredito que a NASCAR tem que procurar um caminho que diminua o custo, né? E sem influenciar na questão da competição, né? Eu acho que o bom que eu vejo, a coisa positiva, é que acertando e errando, a NASCAR está se mexendo, está procurando o melhor esporte, né? Porque é o que mantém tudo. É, Pedro? Então, Ricardo, assim, como a gente já está gravando o programa depois de terça-feira, né, quando foi feito os anúncios, eu particularmente achava que a NASCAR ia me assustar um pouco, e no final não fiquei nem um pouco assustado, assim. Óbvio que muita gente, ah, meu Deus, reduziu o downforce, reduziu a potência dos motores, os carros vão ficar mais lentos, blá, blá, blá. Gente, não vai mudar absolutamente nada, assim, eu acho que a noção de velocidade que a gente tem dos carros vai ser praticamente a mesma. Como o Léo disse, a gente vai perder um pouco dessas quebras de recordes aí. Só que em contrapartida, o que a NASCAR fez? Ela optou por um pacote aerodinâmico que dá menos downforce. Então os carros vão ficar um pouco mais ariscos, tanto no ar limpo, mas vão ser beneficiados na questão de ultrapassagem. O meu medo é só se essa queda de potência não vai fazer com que o carro de trás não tenha condições de ultrapassar o da frente. Mas pelo que foi testado lá em Michigan, é óbvio que esse foi o pacote que melhor se encaixou e que resultou em mais ultrapassagens e maiores disputas. Então, assim, o motor vai ter uma queda de HP, né, seriam 125 HPs, ele vai ficar aí perto do motor da Nationwide, aí, que é 675 aproximadamente, só que com downforce reduzido, então vai ficar um carro mais nervoso para se guiar. Em contrapartida, com essa queda de potência, a Goodyear consegue colocar pneus mais macios também. Talvez a gente tenha um carro assim, um pouquinho mais pregado na pista. E um pouco, uma coisa que eu não gosto muito, mas a gente vai ter uns pneus, pneus que aguentam um pouco mais. Mas a NASCAR entende que esse pacote vai ser melhor para o espetáculo, né? Em relação aos testes, é sim uma redução de custos. A maioria dos testes que vão acontecer coletivos vão ser bancados pela Goodyear, né? De pontual, assim, que a NASCAR atingiu bastante gente, que era até um evento legal, é a Precision Thunder, né? Que eram os dias de testes lá em Daytona. Era até um exagero, na verdade, né? Você se preparar um mês, praticamente, para uma prova em Daytona. Então, acho que você já tem o Buddy Shotout, na verdade, que só são alguns carros. Mas você tem os duels, né? Tem o Qualifying, que mudou também um pouco. Mas também não é nada alarmante assim. E a NASCAR também está estudando a colocação de teste para novatos, pilotos novatos, e para equipes que estejam estreando na categoria. Então, o que vai acontecer é só que uma equipe não vai levar vantagem em determinado circuito que ela testou um pouco antes, como a Roush fez já em algumas pistas, a própria Hendrick fez nessa temporada e a Penske também já fez também. E isso é importante, cara, porque a categoria precisa dar uma enxugada e isso pode atrair o maior número de equipes e de pilotos que venham a participar e diminui a cota de patrocínio. Obviamente, com o custo menor, a gente pode ter mais patrocinadores também. Isso é bacana para a categoria, né, e para os eventos. Mas vamos aguardar, assim, eu acho que em relação ao que nós vamos ver na pista. Meu medo é a questão de ultrapassagem só que com o carro com esse menos downforce, eu acho que a questão do ar limpo vai melhorar um pouco. Como já tem melhorado, né, eles vão melhorar ainda mais. Sim, Hélio. Dois pontos. O primeiro ponto é que ontem eu estava vendo a mídia especializada da categoria debatendo, né, porque com essa redução de testes, né, existiria possibilidade, por exemplo, a Hendrick ou a própria Ganassi vai lá, tem que testar alguma coisa, não pode testar durante, não tem espaço para testar, vai lá e empresta esse equipamento um time menor, por exemplo, a Penske vai lá e quer testar um esquema novo de aerodinâmica, vai lá e empresta para o time do Mac McDowell para levar um tênis, né? É uma coisa que o pessoal estava debatendo ontem, né? Os insiders, né, da Mas na verdade, o que ficou determinado é que equipes, não importa o tamanho, não Sim. pode testar. Quem vai testar então, é a equipe que está entrando. Testar durante a prova, Pedro. Ah! Por exemplo, prova do a Penske vai correr. Descobriu alguma coisa nova para Dover, né? Daí na prova de abril vai lá e empresta do McDonald's de testar, né? Para chegar lá em outubro com esses dados, né? E o outro ponto que eu quero colocar, né, é uma coisa que a NASCAR, a gente viu no Tilt Card Tango, né? A gente tinha no Super Speed, todo aquele esforço, todo aquele trabalho que a categoria fez para voltar atrás, para voltar aquele estilo de corrida que os fãs pediam. Ou seja, se a NASCAR tem uma ação, se não dá certo, ela não pensa duas vezes em voltar atrás para voltar aquilo que era, né? Nós criticamos muito a NASCAR, eu acho que é um cara que critica bastante os fãs aí da Globo, da NASCAR, das outras comunidades que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, com certeza, bem mais, né? Mas a gente tem que bater palma porque a NASCAR vai de tudo para o show, né? Que é o que mantém todo mundo sexta, sábado e domingo na frente do computador, da TV, acompanhando a série. Pedro? É, eu tenho gostado das corridas que eu venho vendo. Eu não via necessidade desse tanto de mudança. Pensando na redução de custos, talvez, é uma questão de teste. A NASCAR uma vez baniu, né, os testes em circuitos que eram disputados as provas, mas daí os times partiam para outras pistas. Para treinar para um Martins, por exemplo, os caras treinarem até em estacionamento. Então, assim, dava um jeito. E se for uma solução emprestar, por exemplo, para equipes satélites ou equipes que têm parceria, eu não veria problema, porque talvez aí a gente pode ver até uma evolução nesses times menores, entendeu? Eu acho que vai ser um negócio bacana. Pensa igual dos Dodgers ano que vem, por exemplo. Por exemplo, o próprio time número 95, a Lievney Family lá, que tem parceria com a Penske também. Então, não, nada mal. Eu acho legal, esse cortar os testes é um negócio bem interessante. E aí depois a gente vai vendo quem tem mais garrafa para vender, como diz meu amigo Leonardo Guina aí, né? Um Então, pequeno tópico, rapidão, 30 segundos cada um. Um post que eu estou prometendo a fazer há uns 7, 8 meses. Eu acho que você também tem esse desejo. E também uma coisa, gente, para ver com o pessoal dos Estados Unidos, é a questão dos custos. Que eu acho que é a coisa que mais me bate da categoria, porque eles aumentaram muito, como você conversava comigo ano passado, que os custos estavam em evolução, parece que está cada vez mais caro. Até nos esquemas de patrocínio, a gente vê três, quatro patrocinadores se juntando num carro apenas, né? E as coisas indo lá em cima. É um grande medo que eu tinha da categoria, mas categoria, principalmente naquela época de crise, 2010, 2011. Só que agora parece que as coisas estão mais. A gente vê novos times aparecendo e se firmando, mas é uma coisa que eu me preocupo ainda, porque a gente sabe, a economia americana não está totalmente 100%, né? E até para a saúde do esporte, a Nationwide Series, por exemplo, na categoria que a gente tinha 30 carros de field, né? É uma questão mais ampla, né? Mas é uma preocupação que eu tenho pessoal. Bom, custo, se vem aumentando, cara, para os times grandes eu acho que vem que eu tenho acompanhado, assim, tem sido feita uma manutenção de pelo menos em 2 anos aí. Tirando essas verbas extras aí para testes, essas coisas, uma temporada ela vem girando em torno de um time top entre 20 a 25 milhões, cara. Por equipamento, na verdade, né? Por carro, né? Então, eu acho que não aumentou muito e a economia se fortaleceu. O que a gente viu foi coisa assustadora, assim, em termos de debandada de patrocinadores, mas que agora voltou a se firmar. Então, eu acho que. E a ideia da NASCAR acho que é agregar mais times, é trazer mais carros para as competições. Então. Eu não acho como assombrosa assim, mas a NASCAR está sentindo a necessidade de reduzir custos, até por causa também daquela aliança que foi formada pelos times agora. Eles devem ter conversado muito a respeito disso e isso acabou entrando em pauta. Bom, vamos lá para as outras perguntas. Eu vou aqui para uma que foi feita na página do Loucos por NASCAR, né? Que é o grupo parceiro nosso aí. O Gabriel. Ô, Pedrão, Ah. tem a segunda pergunta do Leonardo. Ah, ô, rapaz, então responde. Do Leonardo, não, do Ricardo. Ricardo, que você É, picou. onde ele pergunta se a NASCAR realmente acertou com essa nova regra do Chase aí, trazendo emoções picadas, vamos dizer assim. Bom, já respondendo já, Ricardão, a minha opinião foi acertado, é um acerto, mas eu vejo também que perde-se um pouco a essência, né, do automobilismo. O automobilismo ser algo que tem que ser, tipo, um efeito playoff. Eu já sou contra o Chase, contra esse daí, porque é que eu falo, por exemplo, vamos usar o caso da NBA, basquete, NBA. Lá no basquete você tem um coletivo, né? Então você tem, sim, você tem um fator humano. Ganha quem joga bem. Então assim, não tem nada que extra que vai deixar o time, que vai fazer o time perder. Por exemplo, O time não vai perder porque furou a bola. O time não vai perder porque quebrou a tabela. O time vai perder porque caiu a quadra. O time não vai perder porque abriu um buraco no chão. O cara enfiou a perna lá dentro e quebrou a perna. Isso não vai acontecer. O cara machucou, o jogador machucou, vai ser substituído por outro e o time continua. Então, assim, o fator humano, o fator talento prevalece. Por exemplo, num time, num jogo de basquete. Já esse efeito na NASCAR, no, ou qualquer outro esporte aí, a motor, né, no automobilismo, não vem sim ser tão. Não vem ser tão confiável esse sistema. Por quê? Porque envolve muito mais. Por exemplo, você pode ter um super carro e alguém bater em você. Você pode ter um super carro, o carro quebrar num momento importante. Aí depois outra coisa você acaba não conseguindo. É você ter um pneu estourado, você está fora de disputar o título. Você talvez é um bom piloto, mas contou com azar. Teve azar que não deixou você lutar pelo título. Claro que a velha frase se repete, né? Todo bom campeão tem a sorte ao seu lado. Mas assim, não, eu acho que esse sistema de. Eu acho não, quem acha não acha nada. Para mim, esse sistema de corte, tanto o Chase, esse sistema de corte, para mim, deixa muito fantasiado, deixa muito encoberto o talento do piloto e joga mais, assim, consegue jogar um pouco mais com outros fatores, além do simples, puro talento do piloto. Por isso que eu sou a favor do, por mais chato que seja, por mais entediante que seja, o campeonato de cabo a rabo ser um campeonato normal. Então, até eu lembro que o Pedro usou lá atrás, lá no Berenino Boga, né, que o James colocou 8 truck lá só para complicar a vida dele, né. Olhando, como eu falei no último programa, eu entendo que a NASCAR está fazendo. Pessoalmente, o ponto corrido para mim, para o automobilismo, é o melhor esquema, né? O melhor estilo, forma de você competir. Só que, olhando o panorama americano e como a NASCAR quer audiência, quer chamar atenção para a categoria, eu acho que eles estão jogando com as armas que tem. E vai dar certo. No primeiro ano, estou vendo uma boa recepção, mas só lá pelo terceiro, quarto ano, para a gente ter uma. Para a gente saber como que a história vai contar isso aí. Mas eu entendo a NASCAR. Não apoio 100%, mas eu entendo, compreendo. Pedro? Eu tô assim, achando interessante, mas não gostei de forma alguma quando foi implantado. Não acho que é a forma correta, entendeu? Mas a NASCAR quer mudança. O nome de tudo isso aí chama Jimmy Johnson. A NASCAR tá mexendo por causa do Jimmy Johnson. E isso aí é claro. Por quê? Pode ser que até essa regularidade do Jimmy Johnson aí, 6 títulos em 10 anos, podem ter trazido uma queda de audiência, além dos problemas econômicos e tal, mas ninguém tira da minha cabeça que mudaram por causa do Jimmy Johnson, sem sombra de dúvida. E pode acabar dando um tiro no pé, que ele pode ser campeão também, talvez até mais fácil do que ele pensava. Mas assim, é interessante, lógico, porque nós vamos ter uma corrida em Dover domingo que pode ser uma coisa de encher os olhos, né? Porque são 9 caras brigando por uma vaga, por 5 vagas aí, no tudo ou nada, por poucos pontos e tal. Mas se não fosse essa corrida louca em New Hampshire, a gente não ia ter nada disso. Enfim, a princípio está interessante, mas eu continuo não concordando, não acho que seja o melhor sistema para um campeonato de automobilismo. O americano gosta do playoff, mas não é para isso aí. NASCAR não se encaixa em playoff. Tá interessante, tá bacana, não posso negar. Mas vamos ver como é que vai ser até o final, né? A gente tá na primeira fase ainda e ela nem acabou, né? Então acho que é cedo também pra gente falar um pouco. Mudando para as perguntas escritas agora, não por voz, eu começo pelo Gabriel Almeida, que comentou aqui no Loucos por NASCAR, né? Que é o mesmo grupo que o pessoal, o Helder, o Leonardo e o próprio Ricardo Figueroa enviaram as perguntas aí. O Gabriel Almeida pergunta: com as novas regras, a nova temporada promete o que a mais? Bom, promete que se chegar em Austin Green ou em Sonoma, que é difícil, muito difícil acontecer, que chover, a NASCAR vai correr na chuva. A expectativa para as pistas intermediárias ali, Las Vegas, né? É, eu acho que para mim, a principal expectativa vai ser para a primeira pista intermediária, de uma milha e meia. E também para Phoenix também. A gente vê onde a gente vai ver se essa regra vai ser fator, né? Embora, como eu falei mais cedo aqui, não sei se foi até no ar aqui, como que é engraçado, esse ano, pistas onde normalmente não temos corridas espetaculares foram excitantes. E até lugares onde as provas são boas, né, não foram tão legais, muito por causa do regulamento técnico que estava em vigência. Beleza? Rapaz, é difícil, hein, Gabriel? Eu acho que a gente vai ter carros mais próximos e alguma dificuldade de pilotagem nessas pistas de 1,5 também. É, e talvez corridas melhores nos circuitos menores aí, tipo Bristol, Martinsville, alguma coisa mais perto. E espero muito que o ar limpo deixe de ser um fator. Acho que é por aí. Que é a minha expectativa. Eu acho que corridas melhores estão por vir com esse novo pacote. É, o Guilherme Martim, nosso querido amigo Guilherme Gor Martim, mandou duas perguntas para mim aqui via Facebook, tá? É, a primeira é o seguinte: o mimimi do Harvick pode tirar o foco da boa temporada dele ou é uma tentativa de tirar o foco da Penske? Acho bravo isso acontecer. O Brad está muito focado e o Logano muito consistente. Mas vai saber, né? O que acham? Hélio, eu acho que o Léo tá com problema lá. Pode seguir. Hoje o Léo tá difícil, hein? Eu tô decepcionado com o mau resultado do Nelsinho lá em Los Angeles, lá pelo rádio do Pula Pula. Então, olha, cara, eu até comentei mais cedo aqui. O Harvick era para ter ganhado umas 6, 7 corridas esse ano pelo conjunto que ele tinha, pelo pacote, né? Sempre dominante, mas pela falta de confiabilidade e pelo temperamento dele, ele acabou jogando fora. Eu acho hoje abaixo da dupla da Penske, né? Ele pode ser mais rápido, mas o Brad e o Logan são bem mais consistentes. Enquanto a gente vê o Harvick tendo problemas mecânicos ou fazendo bobagem, a gente vê que o Brad e o Logan, ele tem azar. Daí, por isso que eles não tiveram mais vitórias do que até agora, né? Foram quatro que o Logan teve, quatro que o Brad teve, né? Quatro do Logan e cinco do Brad. Cinco do Keselowski. Isso mesmo. E dá a impressão que... vitórias já esse ano. E dá a impressão, vocês, o Guilherme aí, o Ricardo Figueiredo, o Tinti, ouvindo a gente, que eles poderiam ter tido mais vitórias que isso aí. Algumas provas que eles estavam bem e aconteceu alguma coisa... azar, assim, que acabou não sendo fator nesse dia. Leozão, você, Harvick, tá de mimimi pra tirar o foco da Penske, ou só completando, ou vai saber o que nós achamos, né? Porque a equipe Penske tá imbatível, por enquanto. Não, o Harvick tá de mimimi mesmo. A Penske tá sobrando e o Harvick tá vendo que o buraco é mais embaixo, não é tão simples assim, tá de mimimi mesmo. É, o Harvick, ele tá perdendo muitas provas por erros que ele, ou por algumas coisas, não é agressivo na hora certa. Por exemplo, nos últimos fins de semana, naquela prova lá em Chicago, né, se ele passa o Larson, eu acho que ele não ganhou aquela prova por causa do Larson, né, que segurou ele, mas outros fins de semana ele foi vice, foi segundo colocado umas duas vezes pro Jeff Gordon. Só para a gente ter uma noção de como ele às vezes desperdiça vitórias com equipamento dominante. Para outro piloto seria até fácil, né? Um exemplo, eu coloco o próprio Matt Kenseth, né? Que é um piloto com uma tocata mais limpa, né? Que não perde chance no set ano passado. E ele, o Harvick, tem uma situação bem parecida. Né? Em algum lugar, né? Novo chefe de mecânicos. É, o Harvick que eu acho assim, cara, que não é mimimi, na verdade, assim. Eu acho que tá faltando alguma coisa, como faltou durante a temporada inteira. é um cara que pode chegar, eu acho. Não duvido que ele vá chegar, talvez, em Miami. Com certeza, no penúltimo round, sim. Né? Mas, se vai chegar em Miami, já é outra conversa. Mas, assim, que a Penske realmente tá acima hoje de todos os outros times, ela tá. E os dois pilotos, extremamente consistentes. O Keselowski é muito cerebral, é o único cara que consegue jogar pelo lado psicológico, assim, e desestabilizar os outros pilotos. O Logano talvez não tenha essa força psicológica, só que também tá muito rápido e tá muito consistente. Então, assim, é o que você disse, cara, mas eu acho que o Harvick não está de mimimi. Eu acho que o Harvick tá precisando de algo a mais. Talvez por isso ele não tenha vencido mais na temporada. Segunda pergunta do Guilherme. As duas primeiras pistas da segunda fase, a Hendrick é muito forte. Charlotte, principalmente. A Chevy meio que manda lá. Nessa fase, a Ford pode ter dificuldades, já que Talladega é um Deus nos acuda? Então, Talladega vai ser uma pista bem diferente, bem diferenciada mesmo. Não vai ser, não. Sempre foi, né? Sempre vai ser essa pista diferente aí. E deva sim ser o Deus no acuda, já que Talladega é o corte, né? Talladega é o próximo corte da Talladega. Não, na verdade, Talladega é o próximo corte. Correto. Kansas, Charles e Talladega. Aí Talladega é o corte. Exatamente, tá certo. Eu acho que a chave vai ser você vencer. Por todos os carros da Penske, tentar ganhar no Kansas, né? Porque Charlotte é uma pista que tinha uma estatística que os Chevys, pelo menos a Coca-Cola 600, viu um domínio impressionante. Se bem que o Carl Edwards, com o Ford, né? Venceu até recentemente essa prova, a segunda prova do Chase, né? Acho que 2010 ele venceu essa prova, né? Mas que eu me lembro, assim, cabeça, a Chevy vem levando uma vantagem impressionante. E nessas horas aí, né? A gente vai ver o tipo de Rick Hendrick colocando as manguinhas de fora, né? Porque tá muito consistente, regular ali, mas eu acho que eles vão começar mostrando. Vai ser um outro corte, né, Léo? Dos 12 pros 8, né? Nos últimos 3 anos a Chevrolet não venceu essa etapa de Charlotte, tá, Hélio, Leonardo e Guilherme? Foi Ford, Keselowski venceu no passado, na outra o Bowyer venceu de Toyota em 2012, quando corria pela Waltrip, né, e o outro o Kenseth venceu de Ford. Então, assim, ela já não venceu na casa da Chevrolet desde 2010, né, depois a gente teve uma vitória com o Jimmy Johnson em 2009, outra com o Jeb Burton em 2008, né, aí outra com o Jeff Gordon, e aí depois o Casey Kane venceu de Dodge, foi quando ele venceu as duas em Charlotte no ano, que foi 2006. Aí depois um domínio de Chevrolet. Então tem 3 temporadas que essa prova do Chase em Charlotte não é da Chevrolet. As Coca 600, absolutamente da Chevrolet, só não foi o David Hiltmann em 2009, né, que a prova foi estiada, né, pela chuva, e o Kurt Busch em 2010. Depois só Chevrolet na Coca 600. Então, assim, Charlotte já não é a casa tanto da Chevrolet assim nessa etapa do Chase. Kansas eu tinha que dar uma olhada aqui, eu não peguei informação de Kansas. Mas eu acho que Kansas, a Ford vem muito forte. Na verdade, em Kansas, vamos ver aqui, Sprint Cup. Uma vitória da Chevrolet no ano passado nessa prova, o Kevin Harvick venceu. A gente teve uma vitória da Toyota na temporada, o Matt Kenseth, uma do Kenseth, depois o Kenseth de Ford, Denny Hamlin de Toyota e Jimmy Johnson de Chevrolet. Então vamos colocar aqui nas últimas 6 etapas, 3 a Chevrolet levou e 3, 2 da Toyota e 1 da Ford. Então é uma pista meio mista. Sim, qualquer equipe ou qualquer equipamento pode vencer. Eu acho que a Chevrolet não leva tanta vantagem. Talladega é um Deus nos acuda, eu acho que está em aberto ainda aí. Eu acho que uma milha e meia é uma pista boa para Kenseth e Kyle Busch aparecer. Mas a Gibbs precisa melhorar um pouco. Eu acho que é isso aí. Já vem melhorando. Eu vejo alguns lapsos, né? Só que não tem toda... Eu, antes do Chase, eu pensava assim. os pilotos da Roush e da Jovis Racing tinham que pensar em sobreviver na primeira e na segunda fase e torcer para o time melhorar um pouco o equipamento. É, o próprio Hamlin, o desempenho que ele teve nesse fim de semana foi, de certa maneira, até animador. E o próprio Kyle Busch em Chicago, em parte da prova, o importante é você tipo, começar um trabalho, porque, querendo ou não, são dois meses entre Chicago e Phoenix. E aí é uma etapa relevante, você define a classificação, vitória você passa para a final. E, eu acho que tem que ter um trabalho. Se eles conseguirem se acertar, ok. Se não, vai ter que contar com a sorte. Maravilha. É, mais alguma coisa, Leonardo? Não, só isso mesmo, perdão. Então tá, vamos. A gente ainda tem palpites ainda, moçada. Já é quase uma hora da manhã. O bloco da arte do Léo, né? É, ainda tem Tony Stewart para falar ainda também, que já foi julgado hoje, sobre os pacotes novos nós já falamos. É, bom, vou falar um pouco do Tony Stewart rapidinho então, para não passar em branco. É, hoje aconteceu o grande júri lá na cidade, no condado de Ontário, na verdade, né, que é no estado de Nova York. É, o Tony Stewart não foi acusado formalmente, né? Criminalmente, né? É, formalmente já seria acusado criminalmente pela morte do Kevin Ward Jr. É, foram mais de 20 testemunhas ouvidas, um outro vídeo de um outro ângulo, um pouco diferente do que a gente tinha, aquele vídeo que foi disponibilizado no YouTube também foi avaliado, foram feitas duas reconstituições, né? Foi feito um exame toxicológico no Kevin Ward Jr. e foi encontrado traços de maconha suficientes para ele ser considerado um cara que poderia perder o controle, né? Não estar apto para exercer nenhum tipo de função, estando sobre efeito de drogas, né? Então, o grande júri definiu que o Tony Stewart não vai ser acusado criminalmente, né? De forma formal, pela morte do Kevin Ward Jr. Então, o Tony Stewart não deve nada para a justiça norte-americana. Foi inocentado, né? Das acusações que ele sofreu. E eu gostaria até que o Leonardo Guina, que foi um cara que acusou o Tony Stewart de assassinato e tal, que a hora que ele tá gravado, tá? Não tô mentindo. Que ele comentasse sobre isso. Ele que foi um dos caras que crucificou o Tony Stewart. Agora, eu queria que a justiça, acredito que foi feita, na minha opinião. Então, eu queria que o Leonardo aí falasse sobre isso. Como ele vê essa inocência do Tony Stewart agora legalmente liberado de qualquer acusação do caso da morte do Kevin Ward Jr. A justiça foi feita, tá aí a justiça julgou que ele não tem culpa do acidente, então quem somos nós para discutir, né? Tivemos várias testemunhas que falaram que viu ele jogando o carro para cima, uns falando que não viu jogando o carro para cima, então aí já é uma decisão do juiz já. Não cabe a nós, não cabe principalmente a mim, né, julgar realmente o que aconteceu lá na pista lá. Eu, pelo modo que eu vi o Tony jogando o carro para cima dele, talvez modo para assustar, e acabou acontecendo o que aconteceu. Talvez se o Tony Stewart tivesse feito aquele movimento de jogar o carro para cima e o cara tivesse descido muito, isso aí, nada disso teria acontecido. Então, o juiz lá, eles interpretaram que não foi que o Tony Stewart não fez nada por querer, aconteceu tudo sem querer. Então, é assim mesmo. Né? A justiça, quem julga e tudo isso daí, realmente tem os seus critérios, tem os seus motivos. Nem sempre o que realmente acontece é visto pelo lado do juiz, vê de uma forma e age de outra. Então isso daí, infelizmente, aconteceu, né? Bola pra frente. A família do menino está muito revoltada pelo pelo episódio que aconteceu, por tudo que aconteceu, né? Então, aí agora é briga deles lá. E eu vi que Tony Sturge, porque um dos relatos dos carros que estavam atrás, viu que o Tony Sturge subiu um pouco. O vídeo dá pra ver o carro subindo um pouco. Então, pra mim, isso daí foi... O Tony Sturge vai morrer enterrando, vai levar pro caixão dele o que ele tentou passar um susto no menino e acabou dando o que deu, a brincadeira aí. Mas isso aí não cabe a mim julgar, não cabe a mim... Sobre o menino tá sob efeito de drogas, não interfere em nada, no caso, né, também. Pode não, ser do carro igual a alucinado e lá. Eu achei engraçado. Porque no decorrer do... Muita gente falou besteira, muita gente se achou dono da verdade durante esse caso aí, né? E até alguns comentários, assim, inúteis, esse cara aí só podia estar drogado, fazer uma coisa dessa, descer no meio da pista. No final, acabou se confirmando isso, né? Acho que até fica ruim, porque o menino não tá aqui nem para se defender mais. Mas, assim, no caso da intenção do Tony Stewart, se for julgado, se ele tinha ou não a intenção de ferir ou matar o guri. Então, assim, o que foi julgado lá foi isso. E o grande júri decidiu que ele não teve a intenção de atingi-lo propositalmente e muito menos de matá-lo. E outra, um agravante muito... Cara, o cara de dirigir sob efeito de algo ilegal, cara. Que se fosse bebida alcoólica, entendeu? Ele não só colocou a vida dele em risco, que ele acabou perdendo... Como ele estava colocando a vida de qualquer um outro cara que estava na pista, meu amigo. Entendeu? Então, assim, se houve a intenção do Tony Stewart de assustá-lo, ficou provado que, por mais que a gente duvide, talvez, da justiça em alguns casos, mas, como eu disse, até o próprio o Michael Tantillo lá, que é o cara do condado lá, o responsável, disse que, assim, lógico, tiveram testemunhas, algumas afirmando que o Tony Stewart partiu para cima do Kevin Ward, fez um movimento, na verdade, porque vendo o vídeo, assim, pode dar a impressão que sim, pode dar a impressão que ele tentou desviar, então ficou um negócio bem em dúvida. Fizeram reconstituições e, cara, poderiam até, se o moleque não tivesse morrido, poderiam, tivesse ficado paraplégico, por exemplo. Poderiam acusar o Tony Stewart de ter tentado pegar intencional e tal, mas na hora que você vai ver pelo lado de que o cara tinha feito uso de entorpecente e estava disputando uma prova, cara, que envolve carros e tudo mais, aí ele já tinha perdido totalmente a razão e sei lá se realmente foi o uso de drogas ou alguma coisa assim que o fez descer na pista daquela forma. Mas eu acho que foi uma atitude totalmente responsável dele. E como eu disse, a família dele, em vez de ficar brigando, para mim a família dele, desculpa até estar falando isso aqui, mas para mim a família dele está querendo tomar dinheiro do Tony Stewart. Eu só estou vendo por esse lado. Eu acho que eles tinham que esquecer esse caso, ficar com as memórias boas que eles tiveram com o Kevin Ward Jr. E, sei lá, tentar deixar o menino descansar em paz, porque ficar levando isso aí para outras instâncias e tal, não vai agravar, não vai... Seguir a vida, né, Pedro? Exatamente, não vai melhorar em nada, entendeu? E eu na minha cabeça, não me cabe que o Tony Stewart queria ferir, machucar ou até matar aquele rapaz lá de alguma forma. Então, Pedro, assim, me soa vergonhoso a família falar que vai buscar outras maneiras de rever a situação e tal, e falar que não importa a situação do Kevin Ward no incidente, que importa que o Tony Stewart teve culpa e tal. Cara, a partir do momento... Se você tá aqui no Brasil, cara, hoje nem nos Estados Unidos, pior ainda. Nos Estados Unidos você não pode sair com a garrafa de cerveja destampada na rua, cara, mostrando o rótulo, que você já corre o risco de ser preso em alguns estados. Você imagina dirigir sob a influência de maconha, ainda mais numa pista com um carro super nervoso daquele lá. Então, assim, chega a ser uma coisa, assim, idiota a gente tá comentando isso aqui. Depois de tudo que foi visto, revisto e dito no caso, entendeu? Mas, infelizmente, uma vida foi perdida. Como a NASCAR disse, a Mobile One, que soltou um comunicado, o próprio Tony Stewart, que a gente tem que... E a própria família do Kevin tinha que pensar nisso aí, né? Que, cara, vamos deixar o guri descansar em paz, né? É, já deu o que tinha que dar isso aí, abalou todo mundo que acompanhou o automobilismo de alguma forma. É, o próprio Tony Stewart chegou a abalar as estruturas da história dele no esporte inteiro, que para mim o Tony Stewart é uma lenda do esporte, da NASCAR, é, desde de quando ele subiu pra, da IRL para NASCAR, foi campeão, ele se tornou uma lenda. Então, assim, você vê como que essa história mexeu e da forma que ela se desenrolou, eu jamais esperava que ela ia terminar dessa forma. É, eu esperava que o Tony Stewart fosse inocentado, que não fosse acusado formalmente, é, mas, cara, o guri tá envolvido com drogas, essas coisas assim, pra mim chegou a ser um choque, sinceramente. Eu acho que que a família dele tinha que ter vergonha de querer brigar mais por isso. Acho que tinha que deixar o guri descansar em paz mesmo. É, e infelizmente uma vida foi perdida, isso aí é trágico pra todo mundo, né? Então, não tenho o que dizer mais. Você queria fazer algum comentário, Hélio? Pode ficar à vontade, cara. Não, só um pequeno tópico, a gente não se alongar muito, né? Eu não estava aqui no dia depois do acontecido, né? O que meio que formou a minha opinião foi logo depois, né, na segunda, terça-feira, alguns caras que competem de sprint car regularmente, né? Os argumentos dele e até certa parte da recepção do público lá da pista que estava presente, eu meio que tive a impressão... Você lembra no dia, né, Pedro? Eu esperei um pouco para falar, né, o que eu achava. Porque é um caso desse aí envolvendo um cara... O que eu falo? É, tem alguns personagens do esporte, se fosse o Ryan Vickers da vida, com todo respeito, né? Sei que o Léo gosta pra caramba dele, sei lá, um Justin Allgaier da vida, ia ser uma coisa. Agora, quando você envolve nomes como o próprio Tony Stewart, nomes mais polêmicos, né, como a própria Tânica Pérez, né? Não estou comparando, né? Mas tem nomes que atraem atenção, né? A gente tem que tomar muito cuidado antes de falar qualquer coisa, porque você pode cometer uma injustiça, uma carreira, até se ele fosse culpado, né? Se eu chegasse ali e defendesse ele, e ele fosse culpado depois, não seria legal. A gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais no esporte, essas corridas de sprint car, que são muito desconhecidas aqui no Brasil. É uma mecânica totalmente diferente de qualquer outro tipo de competição que a gente tem, né? Eu acho que é até mais parecido com de jet ski do que de carro normal, né? De Corsa. Eu vi certas pessoas aí que tem nome aí, corrida de Corsa em São Paulo, Paraná, aí, falando, querendo omitir opinião, como se conhecesse um sprint car. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de caso. No resto, eu acho que as investigações foram feitas, né, e chegaram nesse resultado, né? É, não vai agradar todo mundo, a família, como você falou, não ficou satisfeita, né, não fazendo juízo de valor, vai procurar os seus direitos, né? Mas como no comunicado do Smoke soltou, né, hoje, né, não te, essa história toda não teve nenhum vencedor. O Smoke foi inocentado, mas foi feito um dano. A história dele não vai ficar manchada, mas tem um buraco ali, tem uma coisa que, como o Léo falou, ele vai carregar pro resto da vida dele. Os fãs, e é uma experiência que todo mundo sofreu e, querendo ou não, você falou, uma vida foi perdida. Nos resta seguir em frente e tentar usar esse exemplo nas nossas vidas diárias. Né? Não literalmente, né? Mas saber que isso aconteceu e que tomara que também não tenha sido perdida à toa. Né? Vamos pro próximo ponto do nosso podcast. Belas palavras, velho. É, bom, vamos lá que o negócio é corrida. É, infelizmente, né, envolvendo uma corrida, uma morte trágica dessa aí. É, Truck Series em Las Vegas. A corrida é noturna, né, já é uma tradição da NASCAR, essa corrida isolada lá em Las Vegas. É, apenas 30 trucks inscritos, mas é um número que eu considero regular aí. É, que surpreendente, assim, acho que o Ron Hornaday voltando vem na 9 do Joe Dennett, que foi o mesmo que substituiu ele pelo Nelsinho no final da temporada de 2013, lá em Phoenix. Então, o Joe Dennett teve que engolir o Ron Hornaday com o patrocínio da Rain, que tá querendo se redimir depois da mancada do Steve Turner, né? Então o Hornaday vai fazer duas provas nessa caminhonete com o patrocínio da Rain. começando em Las Vegas. Então, a volta do Ron Hornaday, o Brian Eichler retorna na 7. Né? Ele vem agora na 7 da... Vibra no lugar de Tibra? Vibra. Da Red Horse. Vamos ver o que ele pode fazer, né? O John Stallings vem na 05, o Ron Hornaday na 9. O Red que segue na 19. O Mason Mingus troca de caminhonete. Ele vinha correndo na 35 do Kevin Siwinski. E ele passa a correr na 15 do Billy Bolt. Detalhe, é uma Dodge Ram 2014, tá, gente? É a única Ram no Field para Las Vegas, essa do Billy Bolt. O Reed, que eu já disse. O Jason White vem na 20. O já veterano Jason White vem na número 20. O Spencer Gallagher retorna na 23. Na 32, o Taylor Mawson. A 35 do Siwinski, que está em aberto ainda, tá, gente? Põe o Miguel Paludo para correr aí, meu filho, para nós ver. O Scott Stenza na 36. O Eric Jones na 51. E aí, tudo normal na terra lá dos cassinos. Daí nada muda daí para baixo. Wallace, Quiroga, Creston e Salto. Quem vence em Las Vegas, Leonardo Guina? Bom, a coisa da Campeão Antigo Series acontece no sábado à noite, bem tarde, 11 horas da noite. Ou você vai para balada ou você vai assistir corrida. Ou você vai, sai antes e volta para assistir corrida, sei lá. Bom, quem vai vencer essa corrida aí, para mim vai ser o Johnny Sauter. Ron Hornaday Jr., só que ia ser engraçado, né, Pedro, se o Ron Hornaday ganhasse com essa Turque Nova aí. Depois de toda a história que rolou. Não duvido de Ron Hornaday Jr. também. Vou apostar junto com o meu amigo Hélio Lima em Ron Hornaday Jr. Mas dois anos do dia que o meu amigo Leonardo mais vibrou na Truck Series, né? História mais épica na última volta lá. É verdade, bem lembrado. Com certeza. Ultrapassagem em cima do Matt Crafton. Bom, eu acho que o Ron Hornaday é um bom nome, mas o Leonardo também tem um palpite bem seguro aí, que é o Johnny Sal. Nationwide Series corre em Dover. Bom, vamos lá para o entry list. Kevin LePage no 10. O Barry Hill segue no 17. O Jeff Green vem no 14, no lugar do McClure. O Justin Boston permanece no 20. O Joe Logano substitui o McDowell no 22. Milka Duno tenta se classificar mais uma vez, mas como dessa vez só temos 40 carros inscritos, Milka Duno deve fazer sua primeira largada na Nationwide. Cale Conley vem no 33. O Kwasniewski retorna no 31. O Larson volta ao 42. Ryan Ellis no 46. No 55 vem o Jamie Dick, o Kyle Busch volta no lugar do Sam Hornish no 54. Alex Bowman substitui o Ross Chastain no 80. E o Arik Almirola retorna no 98, que ele correu lá em Chicagoland. Leonardão, horas da largada e seu palpite, meu amigo. Uma coisa acontece sábado à tarde, 4h30 da tarde, a largada do corrido. No sábado à tarde. Bom, difícil falar, né? Sem ser Kyle Busch ou Dialogando. Dialogando volta no 22. Só pra falar aqui, pessoal. Dialogando venceu as duas corridas em 2012. As duas corridas em 2013. E esse ano o Kyle Busch venceu o primeiro. Então vai ser difícil não voltar no carro 22 ou no carro 54. Onde o Kyle Busch vai estar no 22 e vai estar o Dialogando. Pelo momento que vive, pelo momento que vem passando, eu vou postar no Dialogando que ele vai estar bem motivado para essa corrida aí, deva vencer essa corrida aí, a 5 Hours Energy 200. Ele não ganhou esse ano, né, no Nationwide Series, né? Ganhou uns 15, cara, mas o Logano não ganhou, coisa engraçada, né, Léo? Eu vou de Carl Larson. Eu vou com o Léo, o Joey Logano. Eu apostei nele, inclusive, no bolão do Big One Brasil. Então, eu tô seguindo. E eu apostei no Ron Hornaday também, tá? No bolão do Big One Brasil. Só no Chase que eu troquei tudo, mas tá bom. Sprint Cup. 43 carros inscritos. A gente tem uma vaga no 83 da Burger King. Eu acho que vai ser o Reutemann de novo, se ele não tiver em outro carro. Vou chegar... Não, o Drift Kivap, eu não tinha confirmado ele? Não. Tá em aberto ainda, TBA. Pode ser o Quapio ainda, mas tá em TBA. É, vamos lá, de diferente aqui. Tatatá, lalala, rananá, 21 não vem dessa vez. É, segue Bowman, Cole Whiff, JJ Eley no 32. De diferente. É, David Stream no 33. Mike Bliss segue no 37. É, que mais? Time Hill, 44. O cara que o Léo gosta de falar dele bastante é o Time Hill. 44 é. Voltando, tem umas 20 semanas que eles não aparecem. Aham, eles voltaram agora dos 30 e... É a, o time se reestruturou, comprou uma sede nova lá. Isso, é a Extreme Racing. John Nemechek volta no 66, certo? É, e aí o 83 está em aberto, tá? Quem não vem é o 21, o 95 e o 77. Esses não vão tentar se classificar para a etapa de Dover. Palpites e horário, Leonardo Guina. Corrida acontece domingo, às 3h30 da tarde. Vamos colocar 3 horas, né? Para o pessoal não perder o horário. Corrida acontece às 3 horas da tarde, domingo. E quem vence a corrida aí, para mim, vai ser o Jimmy Johnson. Hoje, Carlos Bush. Rapaz, eu não lembro em quem que eu apostei, bicho, pra falar a verdade. Eu acho que foi no Matt Kenseth. Mas, assim, pra mim é uma incógnita total. É. Vou falar que o Kyle Larson vai vencer essa corrida. Pronto. Ele vai continuar no seu ritmo de melhoria aí, de terceiro, segundo e agora primeiro. O Kyle Larson vence. É. Bom, Dover, a Ganassi tem a mão dessa pista aí, tá? Por isso que o Kyle Larson, pra mim, não pode não ser nenhuma surpresa. É, amigos, alguma coisa que nós deixamos pendente nessa edição do programa aí, que já vamos rasgando a 1h no horário de Brasília, 5h aqui pra mim. O bloco da Arca do Léo, já tem que falar quem venceu a prova da Arca. É... Antes, né? E o campeonato chegando no momento decisivo daqui a duas semanas. Inclusive, assisti a corrida, uma prova muito boa mesmo. É, foi uma corrida boa mesmo da Arca. A corrida da Arca aconteceu na sexta-feira. O Brennan Poole venceu. O Brennan Poole continua... Bom, para começar, aquele time da Bioventurini lá, aquele time dispensa comentários, né? Sempre com bons carros, sempre disputando vitórias. É um time que realmente vamos dispensar comentários. E o Brennan Poole, agora ele soma, em 7 largadas, ele soma uma vitória. Venceu a corrida lá no Kentucky, né? Na sexta-feira à noite. Então ele tem uma vitória, 4 top 5 e... 10 top team, realmente muito impressionante. Ele venceu duas, não venceu não, Leozão, com esse carro do Frangão? Esse ano foi uma só. Quem ganhou a prova do Frangão no 15 foi o Kevin Swindle, em Springfield. Foi o Swindle, verdade. As duas provas que o John e o Talley não correu, o outro que ganhou. Qualquer um substitui o Talley e vence a corrida, menos ele. É, o Frangão não correu, o cara ganha. O Kevin Swindle ganhou lá em Springfield. Bem lembrado, é isso aí. Eu achava que tinha sido o Poole mesmo, mas é verdade. Não, foi. O senhor... Foi em Springfield. Springfield é aquele oval que não tem o muro de proteção. Se o cara. Qualquer coisa, o cara bater, ele voa pra fora da pista mesmo. Ó. Uma pista bem perigosa. É tipo um hipódromo, um cavalo lá. Mas no campeonato, né, acho que tá 50 pontos, né, Léo, do Mason Mitchell pro Gunn Enfinger. E o Mason Mitchell, acho que até um piloto pra gente ficar de olho aí, que ele corre com o Ford, né? E ele, acho que terceiro, quarto, o moto do Mitchell, pra você não aumentar muito aqui, tipo, ele foi 4, 5 vezes segundo colocado, daí ele começou a ganhar a corrida, ele não mudou as provas. Mas é interessante de ver um novo nome aparecendo na Arca, né? Não sei se ele que vem de volta na Arca ou já só tá nem shortstream. Mas... É interessante. É, e o Enfinger teve problemas, né? Nessa prova o motor dele estourou e ele vinha na frente no campeonato. É, aí o Mason Mitchell conseguiu, terminou em terceiro no Kentucky. fez um top 5 ali. Isso, descontou alguns pontos. Passou o Glenn Finger, né? Que tinha que apontar, assumiu a liderança. A pontuação da Arca é um pouco diferente. A pontuação de 185 pontos por vitória. Outro que apareceu bem nessa prova foi o Daniel Soares, terminou em quinto, foi o piloto que mais liderou votos, liderou 39. E ele também foi na Vitorino. E o Ben Rhodes, que é o atual campeão da East Series, ele vinha fazendo uma prova fantástica, tinha o melhor carro da prova. Quando ia para fazer uma ultrapassagem já nas voltas finais, para partir para o ataque em cima do Brandon Poole lá, brigando pela quarta posição, ele que é uma criança também, acabou errando, né, um erro de principiante, eu chamei durante a prova, acabou batendo, trouxe uma amarela, mas ninguém conseguiu superar o Brandon Poole depois. O carro do Brandon... prova em intermediária dele, né? Isso, exatamente, primeira prova em uma milha e meia. O Brandon Poole depois foi pego na inspeção, o carro estava um pouco mais baixo, coisa que acontece por causa de acertos no decorrer da prova, foi multado o time e perdeu alguns pontos do carro, mas como não briga por campeonato, sem problemas. Lembrando que ela volta no Kansas, né, junto com a Sprint Cup, para a final aí. E acho que vai ser bacana quem puder acompanhar a final no Kansas, no próximo final de semana. A Arca sempre com corridas interessantes. Às vezes algumas coisas bizarras, mas às vezes algumas coisas muito boas, como foi essa prova aí do Kentucky. E a corrida no Kansas, pessoal, é ao vivo, viu? Não é VT que passa, vai passar no Fox Sports 2, corrida ao vivo. Com certeza vamos ter stream para assistir essa corrida aí. Como tivemos na prova do Kentucky. A Karine vai ser a última em Dover agora, né? Só para encerrar sobre as categorias. Isso, já está... Milga Duno vai correr num carro lá no 16. E já tá definido quem que é o campeão, já está tudo em casa. Quem que é o campeão e quem que é o novato do ano. Tudo Ben Rhodes, né? Que foi... É o primeiro novato campeão, né? Não. O primeiro... Truex e Larson e o Joey Logano também foi campeão na temporada de estreia. Mas o Joey Logano acho que não foi novato do ano por algum fator, que eu não me lembro. Mas Truex, Larson e ele, certeza absoluta. Bom, moçada, então é isso aí, né? Vamos encerrando essa edição. Ah, só lembrando, o William tinha perguntado para mim falar algumas coisas sobre o iRacing, que eu comecei a correr esse ano. Eu ainda estou engatinhando ainda. Mas só lembrando, meu carro é patrocinado pelo podcast, inclusive eu dei um show em Fontana duas semanas atrás, terminei em décimo, fui brilhante, praticamente. Quem quiser assistir a corrida tá no YouTube, tá? E amanhã pode tem que falar. O número dele? Pode falar o número dele? Pode falar. Número 10, da Jennifer Jokovic, da Scott Rick. Na verdade não foi eu corro com o 10 ou com o 30, é uma numeração fixa desse campeonato que eu participo, que chama Desafio das Equipes, né, que é organizado pelo pessoal do Boteco da Malte, da equipe Malte 90, em parceria com o pessoal da Liga iRacing Brasil. Eu corro pelo time Team Levni, que é o Ellison de Souza, que me convidou, o Thiago Arce, o René Oliveira e o Anderson Vilela são meus companheiros de equipe também. E amanhã a gente tem um desafio lá em Talladega, a partir das 22 horas, horário de Brasília. Tem transmissão no YouTube. Quem tiver curiosidade de ver, é só pesquisar no Facebook a página Desafio das Equipes, o stream vai estar no ar. E eu vou estar na pista com o carro número 10 amanhã, tá? Não tem relação nenhuma com a Danica Patrick. Pretendo pelo menos concluir a prova, né? Porque Super Speedway é uma bagunça. Eu já fiz Daytona no começo da temporada, terminei em 11º. E nós estamos na cabeça ali para ser campeão. Lembrando que... É um Dodge, é um Chevy, é um Buick, É um Ford, que eu piloto um Mustang. A categoria é Nationwide, tá? Desse desafio das equipes. E não é somado ponto por pilotos. São somados pontos dos três carros. E a equipe que marca pontos, na verdade, hoje a gente é a quarta colocada no campeonato, 2 pontos atrás do segundo colocado e 30 e poucos pontos atrás do líder, mas ainda a gente vai até dezembro, ainda restam 6 etapas, inclusive vai ter uma que vai ser em Charlotte, que vai ser organizada pelo nosso time, E o patrocínio vai ser do podcast, que vai dar nome à prova de Charlotte, também adiantando essa notícia para vocês aí. Só está faltando definir qual vai ser o nome da etapa, mas provavelmente vai ser Podcast Three Wide Powered by Big One Brasil, 200 milhas em Charlotte. Então é isso, amanhã quem puder estiver disponível aí, na quinta-feira, né, amanhã sai o podcast. Quem ouvir, na sexta-feira, em Talladega, 22 horas, horário de Brasília, só procurar no Facebook aí, Desafio das Equipes, que eu vou estar correndo lá. Tem transmissão ao vivo, tem narração e tem prêmio também, acho que para quem estiver acompanhando, camiseta, boné, os caras vão sortear também. Sim, Leonardo? Eu tava vendo aqui, o Guilherme Martin, o Goyo Martin, ele deixou que mandou perguntas direto para você. Ah, sim, foram as que eu já fiz. Foram aquelas que eu fiz durante o programa já. Já foram feitas. Tá? Ah, então beleza. Beleza? Então é isso aí. Moçada, vamos encerrando essa nossa 56ª edição. A gente volta na semana que vem. Espero que os três novamente. Eu, com certeza, e o Léo, que quase nunca faltou em uma edição dessa 56. Faltou, Pedro? Ele teve uma que ele não participou, que eu gravei sozinho. Oh. Em 56 o Léo não participou de uma, então espero que o Léo esteja aqui, eu também e o Hélio também. Todo mundo. Pra gente gravar essa 57ª, trazendo tudo sobre as etapas de Dover e Vegas, de Dover e Vegas, principalmente a definição aí pro segundo round do Chase. Então é isso aí, moçada, muito obrigado. Para seguir acompanhando no Twitter é @Hélio_Lima42, @Leoguina, @PedroMugart. No Facebook, grupo NASCAR Home Tracks, grupo Loucos por NASCAR e a página Dex Racing Brasil, onde o Leonardo sobe as notícias. O podcast vai ao ar no Big One Brasil também, todas as notícias, resumos de provas, algumas outras coisas mais interessantes, tipo a prova da Arca, por exemplo, o site também cobriu. Então, estamos aí disponíveis e voltamos na semana que vem. Look inside.